salve rosa, lindo serafim, tão linda pastora, que fazes aí? Que fazes aí no monte cogado? Mas que quer, Senhor, nasci para este fado? No monte cogado corre grande perigo, quer-lhe a menina venir-se comigo. Mas não quero, não, não, tão alto criado, de meias de seda, sapato delgado. Sapatos e meias tudo romperei, por amor da menina a vida darei. Vá-se ao magano, não me cause mais ódio, que há de vir meus anos trazer-me o almoço. Que venham os teus amos, isso é o que eu gosto, quero que eles vejam que eu falo com gosto.